A sua voz é o silêncio, o seu olhar um abismo, o medo de me encarar. De onde vem esse jeito? Se eu não fiz nada contigo, não sei por que me julgar. As mágoas do seu corpo.